Que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo. Com Jesus iria viver. E o meu corpo mortal seria hoje mesmo transformado e se tornaria semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitado. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh, quanto amo a tua vida.